da sorte. Meu tesouro é depois da morte. Me conforta, me exorta a viver em perfeição. Viva Cristo, o Senhor da glória, que aos crentes sempre dá vitória. E a vida prometida, e pra nós ganhou na cruz. Viva Cristo, condutor dos santos. Viva Cristo, fortemente canto, pois me ama e derrama no meu ser.